senhora escuta do Whisky Juliette Bravo? Whisky Juliette Bravo, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. André, me escuta e aguarde. Sente-se. Ativando autorizado, ingresso decolagem, 30 graus, 89. No time Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25, bom dia. 251-3325-331, boa. Pra onde desejei? É, são 3 do pátio 1. Gente, fica atento ao tráfego da Azul rebocando após o mesmo, faça o pushback e reporte para iniciar o reboque. Ciente, ó. Alto do Luíne, essa autorização para ingressar no pátio principal até a posição 01. Luíne, prossiga até a porta 1. Entra. No 271-947-198, bom voo. 198, obrigado. Bom dia a todos. Estava Comandante, muito bom dia, Gol 271 na decola. Gol 271, contato radar, sul e mantenha 390, saída da... Corre, saída PUC. 390 na saída PUC, Gol 1271. É o Gol 1255, Sano 21, Vitão. 1155, autorizado, repórter táxi. Passando para o táxi. Gilete Bravo, pronto para o ingresso. Gilete Bravo, autorizado até o portão 3 do Fátima. Sente. Torre da 360, pushback acionamento, posição 4. No portão 4, aguarde push 3601. Vai aguardar 360. 179 a bordo, com 3 horas e 50 alternando Campinas. Uno 55, táxi via Pátio Índia, reporta ponto espera pronto, ajuste 1012. Gente via Pátio Índia até o ponto de espera, reportará pronto 1012, o gol no 155. 601 no Quarém com sua equipe de solo após o Boeing da Gol passar a cauda, autorizado iniciar no 4. Após o Boeing da Gol, vai iniciar o 2601. Juliette Bravo, reportar de lá. Juliette Bravo, ciente, boa noite. Boa noite. Um 271, chama o C3 na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado. Solo Salvador, Webjet, Juliette Alfa. Prossiga. A solicitação de pushback e rebote da posição 5 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Ciente, autorizado até 11 do pátio 1. Afirmativo. 1-1-5-5-5-9-19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-1-5-5. Gol 1-1-5-5, contato radar, sub, mantenha o 360, saída da El, informe passando nível de voo 1-9-0. 360, saída da El, reportará 1-0, gol 1-1-5-5. Juliette Alfa Branco com ingresso patrono. Juliette Alfa autorizado até o 11 do patrono. Afirmativo. Para o táxi, o 3601, temos 145 a bordo, 420 alternado HD1. 01 via Índia, reportamos para pronto. Vai reportar pronto. Autorizado, ingresso da decolagem, 130 com meia dúzia. A linha decola, 3-0. 3601. Excelente. Zero um, novo zero, meia dúzia, controle, 198, bom voo. 198, tá, 3601, bom dia. Uno, 251, altera, ano 3325, uno, 155. 251, 3325, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, tá, 3601, cruzando 2000, na Dael. 3601, contato radar, sul, mantenha 360, saindo Dael. 360, pode voltar ao direto, senhor? Obrigado. Já sou eu, obrigado. Salvador, muito bom dia, de Oxenera 6251. Siga. Muito bom dia, um pouco cedo ainda para a autorização. Você teria qual que seria a rota prevista no plano de voo encaminhado pela empresa a vocês? Julius e Ampers, Volume 14. Afirmativo, grato a informação. Salvador, muito boa noite, eu chamo 6251. Prossiga. Só por gentileza confirmar nossa autorização Guarulhos, a qual seria a saída prevista de aerovia? Já tá aí, o Lenda Bridge. É 350, né? O Pesolo 14. Ok, é o Pesolo 14, depois via confirma. Obrigado. Salvador, Web e Juliette Alfa, finalizando o rebote. Obrigado. Bom dia, Juliette Alfa. Não fico zero, tá 3601. Então, 3601, confere, chama o centro Recife agora na frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, 3325, tá 3601, bom dia.